Nível 370, saída Puca Transição Vipar, decola da pista no zero após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transponde 5460, controle 120, decimal 8. Autorizado, Terra Brava, Terra Boa. Cenário pendulo 1-0, nível 370, Puca Vipar, primeira curva à esquerda, decola da 10. 1208, transponde 5460, recordaremos pronto, botão 3. 972, no solo 07, libera direita, chame controle solo em 121 no espaço 1, boa noite. Direita 121, boa noite, voo 972. Salvador, boa noite, voo 972, livrou na sua escuta. Bruno 972, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, eu vou 972. Salvador, 1228, Lagoa, boa noite. 1228, boa noite, via chegada mar e delta para 2010, o ajuste é no 0, 1 6. Via até 2000, voo 1228. Está atrizado, 389, 1 milha de cima. 3891, completa a aproximação final, chame todo Salvador na frequência, 1 8, 95. Ok, corre agora, 3295, muito obrigado. Boa noite, bom serviço, querido. Torre Salvador, boa noite, Altan 3891, vai passar Sintra, está chave travada. Altan 3891, boa noite, mantenha a aproximação, ainda agora sim avistado. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, 05 nós, ajuste no 0 no 6. Ok, 1016, 150 com 62, obrigado, Altan 3891. Angola 098, portão 3, autorizado, chama táxi. Tosse 2, mantenha a chegada número 2 na aproximação. Ô, fala 228, boa dona. Fono 228, autorizado, dona. Dona, 228. Não, não, Cash 3, autorizado, dona. Autorizado, dona, obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Fala, Salvador, sou 3891, livrou, boa noite. Sou 3891, no táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Não, vamos antes da Juliette, sou 3891. Gol 1098, táxi autorizado, até o ponto de espera da pista 90, via táxi Índia, do ponto de espera torre, 198, decimal 95, quem negar o 90, no meia. Até o ponto de espera do ponto de espera torre, 298, gol 1098. Próxima é Juliette, tá 3891. Tá 3891, autorizado, Juliette, portão 02. Autorizado, Juliette, 03, tá 3891. 8, próximo ponto 090, próximo. Voo no 098, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Alinhar e decolar, no 0, voo no 098. Uno, dois, dois, oito, autorizado no X-Ray, reporte estabilizado. Reporte está estabilizado, entendeu? Autorizado o X-Ray, 1, 2, 2. Voo no 098, decolada 20, chamei para a Polícia Salvador em 120, decima 8. 208, voo no 098, boa noite. Boa noite. Contra Salvador, boa noite, voo no 098, 1500 pés, Puca. Voo no 098, boa noite, contato aberto, mantendo voo 370 via saída Puca. Via saída, Puca, de pai, ascensão nível 370, voo no 098. A 2000 para o gol 1 CD? Gol 1-2, desça para 2010, o ajuste permanente, autorizado pela SXI, vou seguir o traço da frente, está 7.9 milhas, é o bonde 738. Afirma, está visual com menos, vai descer para 2000, número 2 na aproximação, vai repassar estabilidade. Chame o centro aí, sim, tem a frequência no 25.45, alternativa no 26.85. Autorizado pista no zero, vento 140 graus, 08 nós, cheque trem. Livre pouso, 1-2-2-2. Completa a aproximação final, chame torre na frequência no 8.95. Fecha mais de 2.95, gol 172, tchau. Salvador, aquele cordial do gol 1195. Desculpa, 1172. Gol 1172, boa noite. Ajuste 10, 16, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso. Afirma. Uno 228 no solo 27, libera direita, chame controle solo em 121, décima 1, boa noite. A direita, 121, o quê? 1211. 21, tchau. Gol 1-2-2-8, livrou na foto, na sua escuta. 1228, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, obrigado. Depósito, 1978. Gol 1172 no solo de 29, libere direita, chame controle solo em 121 decimal 1. Tá ali para a direita, chamar 211, gol 1172, então. Uma boa noite, o gol 1172. Ah, tu escuta. Gol 1172, táxi autorizado via Alfa Juliette portal 11. Alfa Juliette para o 11, 1172. Então, 3170, via chegada Mário, desça para 2006 e ajuste no 0 no 6. 3170, está autorizado para a Duna. Salvador 5520, via chegada Mari, desça ao nível de voo 050. Mari 050. 3520, voe e TAP. TAP, 3520.